Eu quero te dar, eu pedindo a você, dentro do quarto. Vem DJ, vem me comer de quatro. Vem DJ, vem me comer de quatro. Vem DJ, vem me comer de quatro. Vem me comer de quatro. Vem me comer de quatro. DJ Nando, do estúdio super eletrizante do Acará. Isso não é legal. Ai, ai, DJ, isso não é legal. DJ,